زیست جموخ ای اسیده و لبیریتو میستیکو اونجی از گرافیتیز گریتاو نم دا پرا دیسکریور نوما لیندا فرازی é de um postal tão doce é cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas É num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui ninguém vai pro céu Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ter Deus Grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase É de um postal tão doce É cuidado com doce São Paulo é bom porque são flores mortas É no lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva E morra Em seu próprio nível de fé Aqui Deus não precisa sofrer pra saber Encontro tuas nuvens Em cada escombro, em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus. Gostaria de chamar ao palco o convidado, um dos, certo? Que é uma honra sem tamanho. Queria que vocês recebessem com esse mesmo amor e com essa mesma energia, Rodrigo Campos e seu cavaco envenenado. Yeah!